閉じて。 731, com os 38, controle 129, decimal 45, bom dia. Controle 129, obrigado, bom trabalho.

Afirma, pronto, passa. 5557 para Campinas, autorizado nível 360, via com Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após prosseguir conforme rota do plano, decolagem pistão 0, com primeira curva à direita, na saída da El Leda Bridge. Controle Salvador 129.45, aciona 5135. 5557. Ok, conforme 360, Vieta Zulu no meia, BHC após rota, decolagem 0, Delta Posse, Dael Leda Bridge, 2945 controle, 5135 transpondo, Vitor Quebec, senhora, solicito autorização de rebote do pátio 3 para o Singer, número 3. Autorizado, início reboque, chama de ingresso no pátio 1 no Alfa Vitor Quebec. Positivo, senhora, obrigado, iniciando o rebote, mantendo o escuta, obrigado. Paulo, Salvador, aqui é o Avianca, Alfa Victor, Quebec. Podemos ingressar no pátio 1? Afirmativo, está livre até o gate 3. Obrigado. solo, a sua aviança, Alfa Vitor, Quebec, estacionado na posição 3, dominado, bom dia. Estacionamento 5557, Pepino 8. Autorizado, Chantax. Autorizado, repórter 5557. Autorizado 380, Salvador Guarulhos, o piso 16, decola pista 10, curva direita. Saída da El, Leda Bridge, controle 121, controle 1935, transponder 5137, corrigiu o controle 12945, o controle Salvador 12945 e o transponder é o 5137. Então, ficou autorizado no 380 para Guarulhos, já fez 16, até cola 190, curva direita, descida da Leda, cola Leda, direto aqui. Bridge, controle 129.45, 1, 3, 3, 3. Posição 11, chame pronto. Pará, obrigado. para o táxi T, o trip 5557, com 95 a bordo, 4 e 10, alterna Ribeirão Preto. E táxi até o ponto de espera, reposto pronto. Seja o táxi do ponto. Alinhar e decolar variável com dois nós. Trip 22, controle 12945, boa viagem. 12945, viator. Salvador Tower, Papa Romeo Charlie Sierra Echo. Go ahead. The final runway 10, gear down and lock. Charlie Sierra Echo, clear to land runway 10 in GO. Variable. If two knots, okay, when AG 1012, runway 10. Roger, clear to land runway 10, Papa Romeo Charlie Sierra Echo. Número 1 autorizado, portão 11, Chantax. Táxi até o Ponte Fera, via Índia, é Ponte Pronto. Charlie Sierra Echo, on the ground at 29, now taxi via Alpha, Kilo 283. Alpha report before Taxi Juliet. via Echo Hit the Ground. Ed è 506.000 now with your apron is apron 3 or airstar? Okay, you don't have to stay 3 minutes only, yes? Taxi by Alpha now and enter in Taxi Juliet to May Apron and report on Taxi Lima. Do you know the address? Oh, yeah. Alpha, yeah. I got it. Alinhado e decolar, o vento variável, 3 nós, 1.200. Controle 12945, que eu viajo. Tá sem empregado, mas... agora? Gente, então faça o 360, ingresse no pátio 3. O Charles CAS fique atento ao sinalizador.